Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. A paz do Senhor Jesus aí para sua vida. Está no ar aqui o Gospel Hits, o programa que transforma vidas através dos principais louvores, através da palavra de Deus. Eu sou Osmar Cunha e a partir de agora estaremos juntos aqui, né? Agradecemos a sua audiência mais uma vez. Agradecemos também as emissoras parceiras, as emissoras de rádio, de web rádio, que fazem parte da nossa grande rede e que retransmitem o nosso programa, levando a mensagem do Criador em forma de música. Agradecendo principalmente ao Deus Todo-Poderoso por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória. Enfim, temos que ser gratos por tudo, tudo que o Pai Celestial tem nos proporcionado. Obrigado mais uma vez por você existir, porque se não fosse você, nós não estaríamos aqui, né? Você que nos concede esta audiência. E por aqui, tá entrando no ar, o Gospel Hits. Olha, antes eu quero convidar a todos para que curtam a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits ou acessar o nosso site também, deixar lá sua participação no nosso mural de recados, www.redegospelhits.com.br. A primeira do programa de hoje, a nova de André Valadão, Eu Tenho Uma Aliança. Este é o Ministério Gospel Hits. Antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo. tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Levanta com a mão, grande. Os maiores sucessos você ouve aqui. se borró mi herida. Y ahora que te tengo en mi corazón, no te dejaré ir en mi interior. Te adueñaste de mi alma y del aliento de mi voz. Ahora tú, con el tiempo. Gospel Hits. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Mas Jesus se tornou. Gospel Hits. Maiores sucessos do universo gospel aqui no Gospel Hits. Ouvimos aí um louvor internacional com Stewart Townend, Love So Amazing. Antes, Aline Barros com a música Digno é o Senhor. E uma outra internacional com Jace Velasquez, com El Viento a Mi Favor. Que quer dizer com o vento ou seu vento ao meu favor, né? E o vento nós sabemos que é algo assim que nos lembra o Espírito Santo. Muito lindo esse louvor. A paz do Senhor aos nossos ouvintes no Brasil e também no exterior. Queremos saber a sua localização. Envie aqui para nós o seu e-mail para ouvinte@redegospelhits.com.br ou vá direto para a nossa página no Facebook pesquisando por redegospelhits.com.br. Agradecendo aí a audiência da Rose Moreira, ela mora em São Paulo e ouve o nosso programa também aí, né? A paz, minha irmã. Registrando também a audiência da Miriam Silva, em Joinville, em Santa Catarina. aos nossos ouvintes em Porto Firme, em Minas Gerais, para Luciana Cristina Vieira em Caxias, no Maranhão. Essa galera curtindo aí a nossa página também, o nosso fanpage. Olha, se possível, quando você mandar um e-mail aqui pra gente, coloca o nome da emissora através da qual você acompanha o nosso programa, né? O meio aí de comunicação que você ouve sempre aqui, o Gospel Hits, pra gente tá registrando. E hoje nós estaremos falando o nome de algumas emissoras que estão conosco nessa grande rede. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antenoé. Tenho o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Estamos de volta aqui na Rede Gospel Hits. Obrigado pela sua audiência e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Eu quero registrar aqui na nossa rede os novos parceiros, né? Que fizeram cadastro lá e estão recebendo Gospel Hits em sua grade de programação. As nossas boas-vindas para a Rádio Nova FM, 87,9 MHz, de Valentim Gentil, interior de São Paulo, direção do Luiz do Carmo Pereira. Alô, Luiz, boas-vindas, né? Muito obrigado. Também a boas-vindas para a Balada Jovem Web Rádio, na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, direção do DJ Kentnit. E boas-vindas também à Rádio Gazeta M, 1370 kHz, na cidade de Alegrete, também no Rio Grande do Sul, direção do Roberto Andrades Martins. Essas emissoras estarão retransmitindo Gospel Hits para os seus ouvintes aí. E que seja realmente uma bênção esse programa, essa nossa parceria. Com essas, nós temos ao total 169 emissoras cadastradas em nosso sistema. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor, né? E que venham mais emissoras também. Que Deus abençoe a cada um dos nossos parceiros. E a gente vai estar enviando um abraço aí para essa comunidade toda que nos acompanha através desses meios de comunicação. Aos amigos da Cascais Web Rádio, na cidade de Cascais, Portugal. Alô, alô, amados, nossos irmãos aí, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. Um abraço para o Gel Salvador, aí em Cascais, Portugal. Neste segundo bloco, eu começo com a cantora Tereza Ruas, Segundo Teu Coração. Dedicar aqui a Sildan, na cidade de Santo André. Também vai para a Evelyn Mesquita, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Para a Fabrícia, em Araçuaí, em Minas Gerais. Para a Adriana, que mora na cidade de Rafaela, na Argentina. E também o nosso alusão, bem abençoado, por sinal, ao Marcos Paulo Salles, em Salvador, na Bahia. São os amados irmãos na audiência maior do Gospel Hits. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Eu me me sinto mais perto de ti. Eu me esvazio de tudo, me entrego em teus braços seguros. Eu aprendo a viver para ti. Eu quero ser íntimo a ti. Me toca, Senhor, com as tuas mãos e me dê um coração segundo o teu coração. Servir e amar e compadecer, perdoar, suportar segundo o teu coração, Senhor. Quando minhas forças se acabam, quando me sinto mais fraco, ele é nosso Deus, exaltado sobre todos, poderoso é, elevado sobre modo, adorai a Deus, tributai a Ele glória, prostrem-se aos seus pés, nosso Deus é santo, grande é o nosso Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. I look around and see my wonderful life, almost perfect from the outside in picture frame. I see my beautiful wife, always smiling, but on the inside, oh, I can hear her saying, lead me with strong hands, stand up when I can't, don't leave me hungry for love, chasing dreams, but what about your life? I know we call this our home, but I still feel alone. I see their faces, look in their innocent eyes, they're just children from the outside. I'm working hard, I tell myself they'll be fine, they're independent, but on the inside, oh, I can hear them saying, lead me with strong hands, stand up when I can't, don't leave me hungry for love, chasing dreams, but what about them. I'm willing to fight and give them Gospel Hits. Eu sei que tu podes todas as coisas, Senhor. Agindo, Senhor, quem impedirá? Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus do impossível. Ponho em ti minha esperança. Se agitado está o mar, tu me fazes sobre ele andar. Se a porta se fechar, tens a chave e o segredo, e pra mim tu abrirás, e o milagre que eu preciso vou viver. Tu és o Deus que faz milagres. Põe em ti minha esperança. Se ferido eu estiver, sei que podes me curar. Se a dor me faz chorar, minhas lágrimas enxugam e alegria faz voltar. Uma nova história tu escreverás. És poderoso pra fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Podes me curar. Se a dor me faz chorar, minhas lágrimas enxugar e alegria faz voltar. Uma nova história tu escreverás. És poderoso pra fazer muito mais. Esse é o som do Davi Sasser, Superar Limites. E teve ainda aqui a banda Santos Real, Lead Me, e trazendo a Arca Nosso Deus. Bom demais, bom mesmo, é muito agradável, né? Aliás, há um versículo que diz assim: bom e agradável estar reunidos os irmãos, estar unidos os irmãos. E é muito bom a gente ter você aqui reunido conosco, né? Que seja realmente um programa abençoado para você e para toda a sua vida, né? Para você que está nos acompanhando aqui, que sejam momentos de adoração, momentos de comunhão aí com Deus. Participe enviando o seu alô para nós. É só curtir a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E ainda, envie o seu recado em nosso mural através do nosso site, redegospelhits.com.br. Nós temos aqui também uma outra ferramenta para você se comunicar conosco. Quem quiser, pode enviar torpedo SMS aí do celular de qualquer operadora. Envie a sua mensagem para o número 49877. Isso mesmo, 49877. Lá onde escreve a mensagem, tem que colocar antes a palavra gospel, tá bom, meu irmão? E na sequência, o seu texto de participação, né? A sua mensagem, seu recado, o pedido de música. Olha, daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Fechando este bloco, mais uma alusão para as cidades de Cascais, Vila Nova de Gaia e Setúbal. Todas em Portugal, onde temos lá parceiros que retransmitem o Gospel Hits. E já na Espanha, nós estamos na cidade de Castellón de la Plana. Aquele alô abençoado aí para vocês e que o Senhor continue fazendo a obra na sua vida. A você que nos acompanha aí tão longe, aos amigos da Antena Web Rádio também, cidade de Vila Nova de Gaia, lá no Portugal. Ao pessoal da Giro Gospel Web Rádio, cidade de Setúbal, no Portugal. Também um abraço especial aos amigos do Rio Grande do Sul na audiência, aqui do Gospel Hits. Aí no Rio Grande do Sul, nos acompanhando os amigos da Novas de Paz Alegrete Web Rádio, Gazeta M. Para vocês aí, a paz do Senhor. Alô, Roberto Andrade Martins. Fica na bênção, meu querido. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Estamos de volta com mais um bloco aqui do Gospel Hits pelas principais emissoras de rádio e web em todo este mundão. Nós queremos mandar um abração aqui para o Bambam. O Bambam é diretor da Rádio Arapuana FM 102,3 MHz na cidade de Tailândia, lá no Pará. Alô, alô, Bambam! Aquele abraço, irmão! Agora nós vamos ouvir o novo louvor do Fernandinho. Uma coisa peço ao Senhor, oferecendo ao Enivaldo Pinheiro da Silva em Montes Claros, lá no Goiás, ao Samuel Moreira, ao Alcir Ribeiro e ao Valmir do Carmo em Curitiba, no Paraná. E lá no Espírito Santo, eu quero mandar um abraço aí pro João Santana e ao Ledimar Ribeiro, na cidade de Serra, né? O Marcos Wendel em Teresina, no Piauí. A paz do Rei Jesus para vocês aí. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Cause I guess you are, Senhor. E a buscar.

Louvor aqui no Gospel Hits. Apesar de ser internacional, não deixa de ser abençoado. Ouvimos aí então o Paul Oakley, Be Lifted Up e ainda a Oficina G3 aqui, incondicional. Quem quiser participar, pode enviar torpedos SMS aí do celular de qualquer operadora. A sua mensagem pode vir através do número 49877. Isso, aí no seu celular, você digita aí o número, os números, né? 49877. E lá onde escreve a mensagem, você tem que colocar aí antes a palavra gospel. E na sequência, manda o seu texto pra gente. E eu aproveito aqui também para convidar você para curtir a nossa página no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits e não se esqueça de mencionar a sua localização. O nosso site é www.redegospelhits.com.br. Olha, antes de passarmos aqui para a mensagem de hoje, que é linda demais, quero mandar um abração aqui para os amigos de Minas Gerais. A Novo Tempo FM 94,5 em Patos de Minas. Ao Euler Wagner Rosa. Alô, Euler! também ouvindo a gente, o pessoal da Portal Minas Net em Belo Horizonte, Minas Gerais também, o Varley. Aos amigos da Renovo FM 89,7 MHz, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, ao Neto Rodrigues. Alô, rapaziada da Minas Gospel Web Rádio, em Belo Horizonte. Para vocês, um forte abraço. Também o pessoal da Radical Jovem Web Rádio, cidade de Pará de Minas. Ao José, alô José, que é o DJ Dedé, aí sempre nos acompanhando. Os amigos da Jovem Jan FM, 87,9 MHz, em Janaúba, Minas Gerais, o Luiz Carlos. Para vocês aí, que Deus derrame uma bênção toda especial. E nós vamos conferir agora a mensagem gospel, a mensagem bíblica de hoje aqui no Gospel Hits. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Meus queridos, a mensagem de hoje é especialmente para você que está enfrentando aí uma dificuldade. Quem é que não está enfrentando dificuldade? Nada é fácil nessa vida, né? Mas tem momentos assim que nós nos vemos bastante ansiosos, preocupados e até mesmo com medo. O tema da mensagem de hoje é Enfrentando o Medo. E lá no Salmo 55, versículo 4, o salmista escreve o seguinte: meu coração está cheio de medo e o pavor de morte cai sobre mim. É muito fácil afirmar, não temeremos quando tudo vai bem. Contudo, havia motivo aqui nesse versículo para o salmista experimentar medo. O seu mundo estava se desmoronando. Estava diante de um furacão devastador. Há muitos fatores que levam ao medo. O medo de perder alguém que amamos. Perder o emprego. De um fracasso. De ficar exposto por aquilo que realmente somos. Sem máscaras. Desnudos. Ansiedade é uma forma de medo. E no contexto de Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, o Senhor nos mostra que uma das coisas que produz ansiedade é a possibilidade de sofrermos grandes perdas e de não sabermos se, como, onde e quando acontecerá. A ansiedade nos oprime quando o nosso foco está voltado para aquilo que é passageiro e não para o eterno. Foi por isso que o Senhor falou: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque as outras coisas são efêmeras, são passageiras. Agora o reino de Deus, este é para sempre. No Salmo 46, ele focaliza aquele que não muda, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. As circunstâncias mudam, mas Deus é eterno. Por isso, não teremos medo, ainda que. O Salmo termina com um desafio: fiquem sabendo que eu sou Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Com Ele não temeremos mal algum. A oração que fica é: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a perdermos o medo e a confiarmos que só o Senhor tem o controle sobre todas as situações. Seja ela qual for, sei que o Senhor a permitiu e a transformará para o meu bem. Em Jesus. Amém. Querido, fica aí essa palavra, essa reflexão na sua vida e até o próximo Gospel Hits aqui na sua emissora. Um abraço a todos e a paz do Senhor. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo.